Me chamam Doutor Fogg, eu gosto de examinar. Não há o que temer, não há por que chorar. Não? É claro, pois seja um ratinho ou até um cão bacê. Só uma coisa agora eu lhes peço pra fazer. Mesmo? O que é? Todo mundo diz ah, é meus amigos, vamos lá. Todo mundo diz ah, ah, ah, pra eu poder examinar. E um cavalo fala ei? E uma ovelha fala bé. Ah, oh, não é ah, ah, ah, ah, ah. Mas e que tal o i? Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Mas urso mesmo quando for dançar o tcha-tcha-tcha. O quê? Diga ah, ah, ah, ah, ah. Já sei, é ei! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Legal! Todo mundo diz! Todo mundo diz ah! Todo mundo diz ah! É só abrir e deixar sair. Todo mundo diz ah! E o Doutor Rock vai sorrir. Se for um cão que dá uau-uau, sapinho, croc-croc. E um burro, rola-li-rola. Ah, não! E no Natal é hora de um lá-lá-lá-lá-lá. Todo mundo diz ah, ah, ah, ah, ah, ah. Já sei, é ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah.